143, check 3 de pouso, vento 150 graus, 149, ajuste no 09, pouso autorizado, piscina 0, molhada. Sempre pouso 10, piscina molhada, 143. Baixar pra lá. Passando do Dr. Charla Hotel, acione identificação. Contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Boa posição de tapa para interceptar a chegada a Mari. Ajuste de altímetro no 020. Tem ciência da informação, assiste? Aracaju via Golf 677, nível 170, decola da pista no zero após a decolagem em curva à esquerda na saída Conde, transponder 5057, controle 120, decimal 8. Decimal 050, acione transponder 0225. 0235. Uno 869, chamando agora centro Recife, na frequência 28, decimal 8, alterno 26, decimal 0. 288, 260, boa noite, o gol no 869. Taxa 3567, 166, mais 3 horas e 20, com... Alô, Salvador, boa, chamada 6143, Librona. Então, 3567, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio e Taxi Índia, no ponto de espera Túvino no 8 decimal 95, QNH 1020. Até o ponto de espera 10, ajustou 1995, ponto de espera 3567. Puxa, 6143, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, Juliette, senhora, Alfa. Para o controle. Está com o meu Alfa prosseguindo da plataforma? Bete. Confirme o setor que se encontra em relação ao VR Salvador. 2406, 10 minutes. Rotatória. O Mike Romeu Alto. Confirme a distância do Salvador. 7, na escuta do controle não tenho informação do seu tráfego no radar. 20, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Aguardando, né, 973. 302, 25. 1645, ingresse Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, movimento aqui. O Xenai 6143 vai manter a posição antes da Taxi Juliette, aguardando a liberação do portal 01. A Juliette aguardando a liberação do 01, tem a pressão? Estou com uma após a aeronave que finalizar o push no portal 01, será autorizado. Ok, ela já está iniciando então. Negativo, só que não for autorizado. Liga, para o controle. 3567, pista no zero, alinhar e manter. A 37 da Gomes, portão 02, está autorizado para o despegue de planejamento de um ataque para o 6973. Vento no 50 graus, 149, altímetro 1020, declaro autorizado. Autorizado, declaro 357. Portugal 022, standby. Vai, Portugal 022. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, confirma pátio. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, autorizado Porto Seguro via Golf 677, nível 220. Decolada a pistão 7 após a decolagem curva à direita na saída da El Coral. Transponder 5060, controle 120, decimal 8. A 3567, decolada 5-1, chama o controle frequência 120, decimal 8, viagem. 208, controle, oh, torre, muito obrigado. Vitor Tango, cotejamento correto, confirme o PLB. Acionamento e táxi, torre no 8, decimal 95, QNH 1020. Controle Salvador, 3567. 3567, contato radar na decolagem, vocês mantêm 360 via saída APO. 360, autorizado via APO, 3567, estação. 7 no 2, aguarde para o push. Salvador, Guarda 3897, formação Delta para Guarulhos, pronto. Então, 3897, prepara da Euler da Morte, vai e aguarde cópia. Vai. SAP reportará estabilizador no ILS, ouvido até o hotel. 3897, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, 3897. 3897 autorizado, Guarulhos, via peso Luna 0, Taubaté, nível 320. Decolada pistão no zero, após a decolagem, curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5061 no controle 120, décima 8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 320, decolada 10, curva à direita após a El Leda Motiva, no peso do 10, Taubaté. 5061 no transponder, 1208, controle, então 3897. Tá 3897, cotejamento correto, chama pronto para o espectacionamento. Autorizado, vai, Léo, Fatan 3567. Bom dia, Léo, Fatan 3567, obrigado. Solo Azul 6973, alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas e 30 com autonomia, 116 a bordo para o táxi. Azul 6973, autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera turno no 8.95, QNH no 020. No 020, azul, direita Índia, ponto de espera turno 18.95, obrigado, boa noite, Azul 6973. Oxalé 6143, ingresso Juliette, portão 01. Juliette para o 01. Salvador, boa noite, Azul 6973, ponto de Saradão no zero. Azul 6973, boa noite, autorizado alinhar, decolar pistão no zero, vento 150 graus, 159. Alinha, decola pistão no zero, Azul 6973. Estacionamento e táxi autorizado, Ferro Romeu, Bravo Vitor Tango. Portugal 082, approve the pushback and set up the report for taxi. Okay, for push and start, probably for taxi, Portugal 082. Azul 2712, autorizado pushback e acionamento, chama táxi. Azul 4206, cleared to pushback and set up report ready for taxi. Sete, chama agora o Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 128.0, obrigado. 16973, decolador 59, chame o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 08, 6973, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 6973, transfere, Israel. Azul 6973, boa tarde, é o controle, Salvador. Contato radar, suba via da El para nível de voo 340. Via da El 340. Estabilizado em aliança 10, Vitor Charles Hotel. Vitor Charles Hotel, torre 198-395. 198-395, Vitor Charles Hotel. Funcionamento. Até a saída do passeio autorizado, reporte para o ingresso principal. Até a saída do trem, eu cortarei para o ingresso. 3897, busca acionado 5. Gente, mas vai postar, deixa eu ver com a frente. Vai. Base, mantenha a coral azul 2591. Até o segue a aeronave da companhia via parte 1 Índia, no ponto de espera 1285, ajuste na 020. Seguindo o colega da companhia, ponto de espera 1895, bom serviço. Atom Vitor Tilo Hotel, cheque 3 de pouso, pítono 7, pouso autorizado, vento no 50 graus, 149, ajustado no altímetro no 020. Pouso autorizado no 7, 1020, o ajuste está abaixado e travado, Vitor Tilo Hotel. Azul, Fortune 06, clear, line up and take off, runway 10, India 1, 50 degrees, 14 knots, QNH 10, 20. Line up, take off, runway 10, 42. 645 para a vitória, prepare a Gael, só um instante para a bola. Gael, guardando o ar. Boa noite, Azul 2712. Após o 190 companhia, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após a autorizado, alinhar e manter no zero. Guia Brusque 50. Decola da 10 curva direita no perfil da DAEL, Lida, Videz. 5072 transponder, 120-180 controle. Lida, Caran, Azul, 2072, obrigado. 2072 é o 7.90. 945, correto, Xenicron, 3. Eu fui até com a Fortuna 06, Windy Sun, 50 degrees, 20 knots. Papa Vitor, Tirapel, Solo 04, na direita, Baité, táxi autorizado, estacionar frequência livre. Direita, Baité, táxi autorizado, frequência livre. Delta Lido Estacional, Lido Channel Delta. Boa noite, Oceania 6201. Oceania 6201, boa noite. Informação em Corpo Delta, preparada ao instante para passar. Na escuta para cópia, solicita a coordenação nível 360. Guarde coordenação 6201. Acho que eu sei. Grau de execução 282. West. Vamos ter de regressar aqui ao centro do apartamento com o 1. Call me ready for taxi. Nós vamos voltar ao apartamento, vamos, digamos aqui um pequeno problema, já voltamos a contactar. Gente, aguarde só para a coordenação com a infraero. Ok, aguardar a coordenação, stop 022. O 91 está afastado de Salvador 53.02, coordene com o controle de gel, o nível final 180 na frequência 120.1, tem servido para dar informação. Salvador, go ahead, John. Eu estou You clear to return to the gate. Clear to return to the gate. 11, 22. Perform and book a departure clear flight level 350 for 206. O 6973 Centro Recife solicita que suba restrita a nível de voo 320 e da presente posição voe por base. Gente, voa sobre o céu 320 e da presente posição voa por base. Se é isso que entender, papai, uniforme, bravo, alfa, Victor, é isso? Afirmativo, Fubave, restrição nível 320. Fubave 320, é muito difícil esse nome pra falar, né? Green Goblin. 1, 2, 3, 4. Alô 2712, decolado ao 06, chame controle e soldou frequência 120, desse maluco, boa viagem. 1208, bom serviço, senhor. Salvador, TAN 3897, 181 a bordo, terra com 340, para o TAN. 181? Sim. Tati 1, Índia, ponte espera 1035, ajuste no 020, boa viagem, TAN 3897. 1170. Subindo via Conde pro nível 170, azul 2712. Prossiga. Eu agradeceria que coordenasse aqui com o pessoal do chão, porque eu tenho um Marshall a fazer o sinal do stand 11 e outro a fazer o sinal do stand 10. Fico sem saber para que stand é que vou. Aero informou que poderia retornar ao portão 11. Muito bem, então vou para o portão 11. Obrigado. 897, bloco 4.0. Vou direto com o Conde. Direto com o Conde, 2712 azul. Estamos. Tá pronto para o ingresso decolagem? Agora. Gente, inicialmente alinhar e manter. Eu com a aeronave alinhada pista no 7. É o mesmo perfil de subida, com prioridade devido ao transporte de enfermo, porém performance bem inferior. Inicialmente alinhar e manter, aguardando coordenação junto ao controle para a sua decolagem. Ok. Pode manter uma pro aí ou manter restrito algum dia. Só um instante, eu creio, beleza? 1897, aliás, decolar. Após a decolagem, inicialmente mantenha a proa de decolagem até o nível 050. Após curva direita, perfil da subida da El e Leda e com a transição módula. Ciente, vai ali, decola e mantém o 50, mantendo a proa aí. Depois curva direita, subindo a site 328. Rafael, meu grau, Vitor Tango, decolada aos 1-1, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. Controle, 1-1-0-8, grau, ponto mais. M6201, copia? Afirmativo, isso é né, 6201. Galeão, autorizado 360, via P90857. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Irume. 5070, transponder, controle 120, decimal 80. Ok, 360 para o Galeão. Até 90857, pista 10, curva direita da El, Leda, Irume. Controle de saída 1208, transponder 5070, nosso gate é o 4. Correto, 6201, chame pronto, deixa o funcionamento. Tamo aí, obrigado. O 4206, call now, receive center 126.85, enable 125.45. Thank you, come on. Bravo, Vitor, estamos na escuta do controle? O meu bravo, Vitor, estamos na escuta do controle? Conta aí, Salvador, muito boa noite, conta o meu bravo, Vitor Tango. Salve, meu bravo, Vitor Tango, faça um check, faça um check em seu equipamento, ainda não recebo o modo alfa nem carga. Metel 050 após o perfil da subida. É, 3897, boa. Tá cruzando no momento? Estamos cruzando agora 5 metros, o bravo tentando. Ainda negativo contato radar, está cruzando 5 mil pés, está afastado de Salvador agora 6 milhas ao sul. Afirmativo, o bravo tentando, já é uma prova. Gente, bravo Vitor Sarro, vou ir direto para o coral, aguardando o contato radar, faça novamente um check-in sobre fone. Ok, gente, vou checar o transponder, bravo tentando. Salvador, boa até 3897. 3897, boa noite, contato radar, mantenha o eixo de decolagem até 5000 após curva direita, na proa de Leda, em ascensão para nível de voo 320, contato radar. Ok, 5000 após Leda, 3897. Bom, meu bravo, Vitor Sango, voe direto coral, contato radar agora cruzando 6000 pés em ascensão para nível 220. Direto coral, bravo, então. 3297 autorizado, curva à direita na proa de Leda. 645, autorizado, sem destaque. Boa tarde, Salve 45. Alguma possibilidade do Bravo já voar direto destino? A ideal seria 215. Quase mantenha a coral, o Bravo Vitor Tango será coordenado. Aguardando, mantenha a coral, Bravo Vitor Tango, Bravo. ...3897 informa o tráfego 2 horas, 1 a 0 milhas. Com o mesmo rumo, Papa Alfa e Yankee Uno, cruzando o nível de voo 100 em ascensão. 3897. Guarulhos, autorizado nível 360, via peso 1-0. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Lia da Monte. 5065, transponder o controle 120, decimal 80. 7 autorizados Guarulhos, nível 360, via peso 1-0, decola da 1-0, curva direita, Dael, Lia da Monte, transponder 5065. E o controle 120, decimal 8, Oxonar 6259. Oxonar 6259, procedimento corrente, chame pronto na posição 01. 7, vai botar pronto, apenas confirmando a Upers do Luno 0, vai até Taubaté. Aqui é Piraí, após um bad, Upers do 44 Pagode. 7, Upers do Luno 0, Piraí, um bad, Upers do 44 Pagode. Braço, 0143. 6259. D712, autorizado 150 como sinal. 50-1712. 3897, chame agora centro Recife, 125 decimal 1. 1251 3897, só por curiosidade, qual que é o outro equipamento do tráfico lá? O tráfico já foi esperado. Ok, sim, eu queria saber qual avião que é. Ah, aparece aqui no plano Ivon Papa Alfa Yankee 1. É, companheiro. Obrigado. Valeu, obrigado. 135 a bordo, autonomia de 340, alterno galeão. Tirei minha, o nome, o voo no 645, você já está aqui à direita, vem índia. No ponto de ferro 2895, ajuste na 020, boa viagem. Direita via índia, ponto de ferro 2895, voo no 645. Desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1020. 050, chegada Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, tem informação aqui? Afirmativo, Delta. Boa noite, Monominha 45, Franco, Ponte Ferro. Ação autorizada via chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 020. A 05 tem informação aqui? O obrigado para a vitória da conquista nível 200, decolada 90, curva direita no perfil da água, LFA, após o pilório e conquista. 5105 transponde 1208 controle. Vitória da conquista 200 autorizado, decolada 10, curva direita, arbor, LFA e oplor. 5105 é o transponder e o controle 1208 é o azul 2781, está na parte 3, pronto para... Vai chamar quando pronto 2781. Chega pronto. 5360, vou bem fazer. Tudo vai sair no 2 controle. Escuta, prossiga. Dispara Conde, tem serviço para radar encerrado. Chame agora o controle Aracaju, 120 de São Paulo. 206 Aracaju, obrigado, uma boa noite. Romeu Bravo, Vitor Sano, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1. Recife, Papá, Alfa, Charlie, Mike, confirme velocidade indicada. Corona 645, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1. Recife 251, né, Patrícia? Recife 145, boa noite. 645 ao controle. Alfa Charlie Mike, disse redução para 200 nós, número 2 para aproximação. 200, Alfa Charlie Mike. Corona 705 tem condições de voar Duna, interceptar o localizador por meios próprios. Voe Duna, Corona 705, em descida para 2000 pés, ajuste 1020. Está autorizada a sinal ILS X-Ray da pista no zero. Alfa Charlie Mike, autorizado descida a 3000 pés, ajuste de altímetro no 020. 3020. Salvador Azul 2781, Mátio 3, para posicionamento. 2781, Mátio 3, desligado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, Azul 2781. Papapá, Alfa Charlie Mike, intercepte o localizador à direita na proa 130, em descida para 3000 pés. Direita 130, descendo 2000, é isso? Não, inicialmente para 3000, curvando à direita na proa 130 para manter a separação com o tráfego que precede, um Boeing 737-800. Aguardando a autorização para a descida para 2000. Ah, afirmativo, direita na proa 130, intercepta, manter 3000. Charlie Mike autorizado a interceptar o localizador e ele é X-Ray da pista 90, ainda aguardando a descida para 2000. Ah, sim, Matheus. Salvador, azul 1781 para o táxi, 63 a bordo, 3 horas e 20 aeronomia, altera Salvador. 2781, utilizar táxi de Abate 341 no Índia, no ponto de espera, torre de 295, ajuste na 020, no Boa Viagem. 7431, ponto de espera, vai chamar torre de 295, até já, o azul 2791. Alfa Charlie Mike, reduza para 1970 mais. 170 Charlie Mike. Charlie Mike, autorizado a descida para 2.000 pés. 2.000, Charlie Mike. Para poder confirmar aqui a solução da nossa anomalia, eu precisava de pôr o motor número 2 a trabalhar aqui assim no stand. O TAP 022 será em marcha lenta, né? Afirmativo, é só pôr a trabalhar. Se estiver ok, eu volto a cortar e depois volto a entrar em contato com vocês. Gente, coordene somente com o fiscal de pátio aí no, nas proximidades e reporte ao tempo. Muito obrigado pela atenção. Olá, Salvador, ou XME 6201 no push back acionamento no 4. XME 6201 autorizado, sempre ataque. Autorizado, reporte ao ataque, 6201 no XME. O Gol 1705 avistado, checo tem de pouso, pista molhada, sem chuva na vertical, 150 graus, 1129, 1020, livre pouso, Gol 705. É, tá mais travado, livre pouso, 705. TAP 022. Prossiga. É só para informar que já abortei o procedimento arranque do motor, que não funcionou. Já está despachado. Gente. Muito obrigado. 866, boa noite, aciona a identificação. Voe de TAP. Em TAP, intercepta via chegada Mari. Descido até o nível de voo 050, altímetro no 020. É, pode voar direto à Duna? Não tem TAP após TAP Duna, Gol no 866. Tá bom, TAP após Duna, descendo para 050, Gol no 866. Batalha Mike Torre 118, decimal 95. 3895, Ana. 2781, doutor, escuta pronto no ponto de espera. Visual, caramba. 7, temos uma segunda na sequência, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2781. Boa noite, passou dono estabilizado. Traca avistado, no 0 ou no 7? Passou no 7, após de terra. Reporte para cancelamento próximo externo, para Alfa Jeremai. Jeremai. azul 2781, aliás, e manter 510. Ali mantendo 510, azul 2781. Ah, passa o externo, o Alfa de Alemã, que propõe o cancelamento para seguir para o 17. Modificado os 4-1, autorizado o circuito pela direita, pista 17, chama o sinal, baixar travado, pista 17, Charlie Mike. Charlie Mike. Uno 705 no solo 4-1, libere a pista direita via Fox Trot, chama o solo frequência 121, decimal ao lado. Dois a lado. 705 livrou boa. Pela 705, taxi de alfa, né? Ponte 227. Alfa 228 é forte. Decolagem se chama, tudo bem. Ingressar na final da 17 com o trem baixacado, Alfa Charlie. Pista molhada, pouso autorizado, 150 graus, 150 graus, 129. Ajuste no 020, pouso autorizado. Pouso autorizado, 17, Alfa Charlie. Monte Vera 18, ajuste no 020, boa viagem. Oito, um, agora os quatro.